paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos. E é com alegria que nós mais uma vez retornamos a essa programação para trazer uma mensagem da Palavra de Deus. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Queremos informar aos irmãos que nós vivemos um final de semana de forma muito especial. Amados, as crianças estiveram reunidas no subsolo, na apresentação que eles tiveram no salão, no templo, e também a ministração da palavra, os cânticos. Foi algo que realmente nós não temos dúvida de que muitas pessoas foram alcançadas com a mensagem da palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pela vida da nossa querida juventude, ela que esteve reunida ali no linho, a boa parte dela, e domingo à noite estivemos juntos adorando o nosso Deus. Essa semana temos as nossas reuniões, amanhã à tarde, no nosso templo, grande culto com o departamento do Círculo de Oração, a ala feminina, aguardando você. Nós aguardamos a todos os amados nas nossas reuniões desta semana. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. No livro de Juízes, capítulo 4 e 5, relata que Sísera era o capitão do exército armado com 900 carros ferrados que semeou o terror entre os moradores de Israel durante 20 anos. Roubavam, raptavam e matavam no verdadeiro estilo de crueldade. E após esses assaltos contra a vida alheia, Sísera, aquele jovem, voltava para casa, pasmem os senhores, aonde a sua mãe o esperava com um jantar preparado ao gosto dele. Parece que até aquela mãe tinha prazer nas façanhas do filho. Mas às vezes acontece que o filho não volta vivo dessas aventuras sórdidas, e foi o caso desse moço que nós estamos destacando nesta manhã, chamado Sísera. A Bíblia relata como esse homem morreu em tristes circunstâncias. Deram-se os choques entre o exército de Israel, que estava inspirado naquela oportunidade pela profetisa Débora, e o resultado foi uma mortalidade horrível e a fuga desordenada de Sísera e seus homens. Sísera foi convidado a esconder-se na tenda de Jael, esposa de Eber, que ele considerava gente de sua confiança. Após chegar cansado, um ligeiro lanche, aquele moço de índole má, exausto, foi dormir, esperando que aquela mulher lhe servisse de guarda. Mas quando ele dormia profundamente, Jael tomou uma estaca da tenda e cravou-lhe na fronte. Assim, Sísera morreu vítima de traição de uma mulher. Dessa vez, Sísera não chegou à sua casa, e a sua mãe, que esperava por ele, exclamava e dizia: por que tarda a vir o seu carro? Por que se demora os passos do carro do meu filho? Queridos que estão nos ouvindo nesta manhã, como Sísera, esse moço que nós estamos narrando nesta manhã, essa história bíblica, que está em Juízes 4, 18, 21, muitos rapazes já foram destruídos, demoraram o suficiente até serem mortos, também por terem aceito o convite de uma mulher. é lamentável, mas é verdade. E eu, com toda a liberdade que tenho, porque tenho essa responsabilidade da parte de Deus nessas manhãs, eu me dirijo a você, pai, que está me ouvindo, a você, mãe, que está me ouvindo. Aonde estiveram essa noite passada os teus filhos? Num bar, bebendo? Numa boate, envolvidos em briga por eles mesmos provocados? Ou entre má companhias? Eu pergunto, como você está fazendo para reverter esse quadro? Você tem orado por ele? Você realmente, sinceramente, tem buscado a Deus por esse filho, por essa filha? Tem implorado a bênção de Deus? Abraham Lincoln, o grande presidente que libertou os escravos dos Estados Unidos, certa vez ele disse: "Lembro-me das orações de minha mãe, e elas me têm acompanhado. É uma lembrança sempre presente. Tudo que eu sou, o que algum dia espero ser, devo às orações de minha saudosa mãe." Eu quero deixar essa reflexão, ainda que seja um pouco forte, mas quem sabe é necessário para você que está me ouvindo nesta manhã. E do teu sofrimento, sei que tantos problemas te fizeram chorar. Nas madrugadas frias, tua oração eu escutei. Providenciei a resposta imediata pra você. Não temas porque estou contigo e nunca mais te deixarei. Eu sou o teu fiel amigo, sou Jesus, nunca falhei. Não temas porque estou contigo e nunca mais te deixarei. Eu sou o teu fiel amigo, sou Jesus, nunca falhei. Eu te livrei, te carreguei em meus braços mais de uma vez. Eu quero, neste momento, orar com você. Soberano Pai, nós oramos, pedimos que a tua bênção, ela repouse sobre as famílias. Quem sabe, Senhor, nesta noite que passou, quantos pais angustiados pela ausência dos seus filhos. Talvez quantos viveram a mesma experiência que nós acabamos de narrar nesta manhã. Perderam um filho, foram machucados nos seus sentimentos. Mas o Senhor é o Deus dos céus, que pode ainda estender as tuas mãos e mudar a sorte de famílias, transformar os lares e abençoar o futuro dos jovens. Nós oramos e pedimos a ti, ó Pai, pelos méritos de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe aos nossos ouvintes. Até a próxima programação, na paz de Jesus.